tá na voz, tá ligado, né? Sempre me esforço, mas gosto do que eu gosto. Pego por toda noite fumaça, pro alto eu sopro. Na mão tá o copo e o braço direito é o parceiro. Põe o uísque no meu gelo e sei que não é interesseiro. Comprei um carro que antes só via em filmes. Vi todos meus centavos correndo pelas vitrines. É que tem limite, se não esvaziava o caixa eletrônico. Sei que é irônico, mas é cartão, não é nada atômico, nem cômico. Já cansei de contar dinheiro a noite inteira. Engraçado é que não preciso aposentar por câncer. É de Rolls Royce que vou sair pra razão, tá? Já tive uns rebaixados, só que é meu passado, hoje eu prefiro flutuar. Vamos brindar o que Deus nos permitiu conquistar, e também pelo que Ele já mandou reservar. Com dinheiro eu esqueço os problemas, na minha mente ninguém põe algemas. Tô mais vivo que minha vida inteira. E agora tu me vê na rua, vem falar que é nóis. Controla a loucura, tu nem tem postura, até ontem falou mal do Crois. Tem que ser leal pra tá com nós, ainda tem muita coisa que eu não fiz. Por exemplo, ter alegrado quem quis me ver infeliz. Eu tenho estado bem louco, mas tá tudo bem. Eu tenho estado solitário, mas tá tudo bem. Eu tenho estado sem sorte, mas tá tudo bem. Tenho dinheiro no cofre, pra mim tá tudo bem. Eu tenho estado bem louco, mas tá tudo bem. Eu tenho estado solitário, mas tá tudo bem. Eu tenho estado sem sorte, mas tá tudo bem. Tenho dinheiro no cofre, pra mim tá tudo bem. Virar um trampolim pro sucesso. Você não sabe, mas atravessei sozinho o deserto da vida. E agora tem várias minas querendo ser minha mina. Se eu quiser pegar vadia, eu coloco dinheiro na isca. Eu só tô dando risada e tô cada vez mais leve. Na arte de querer nada, sério, eu sou Michael Phelps. Só quero os boom e os claps, transformá-los nos traps. Finalizar minhas tracks, explodir nos meus raps. Meus backs, de preferência holandesa. Meus checks, faz da vida uma beleza. Relax, calmaria, natureza. Sem stress, que a vida é uma recompensa. Eu tenho estado bem louco, mas tá tudo bem. Eu tenho estado solitário, mas tá tudo bem. Eu tenho estado sem sorte, mas tá tudo bem. Tenho dinheiro no cofre, pra mim tá tudo bem. Eu tenho estado bem louco, mas tá tudo bem. Eu tenho estado solitário, mas tá tudo bem. Eu tenho estado sem sorte, mas tá tudo bem. Tenho dinheiro no cofre, pra mim tá tudo bem.